Olá, ouvintes. Boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para sexta-feira, dia 15 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer de 4 temas que contradizem aquilo que eu disse ontem. Na emissão de ontem eu disse que às vezes era difícil encontrar o nome dos artistas. Bem, não é propriamente contradizer, mas são exemplos que às vezes até é possível. The Baidu Orchestra, Summer of 42, é a primeira música desta edição de sexta-feira. Logo depois, o guitarrista Francis Goya e o guitarrista Damian Luca trazem-nos um tema interpretado originalmente pela norte-americana Barbara Streisand. Chama-se Memory. Fausto Papetti traz-nos Passion Team e Ricky King traz-nos Verde. Músicas que valem, sem dúvida, a pena ouvir. O nosso Nota 7 tem então estas 4 melodias para desfrutarmos a partir de agora no canal 1 da sua Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo na próxima segunda-feira. Boa noite, ouvinte.